Sejam bem-vindos à 46ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui, para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 13º dia deste mês de dezembro, vamos viajar até aos nossos amigos habituais dos Estados Unidos da América. Na semana passada, um músico foi perdoado do crime de atentado ao pudor. Segundo rezam as crónicas, o ex-vocalista terá tirado a camisola e perguntado ao público se queria ver os seus genitais. Aparentemente embriagado, terá mesmo mostrado os órgãos genitais e insultado a moral pública, embora os detalhes sobre o concerto, o momento desse concerto, não sejam claros, pois o público invadiu o palco e o próprio cantor andou à luta com o promotor do espetáculo. O concerto do seu grupo no Dinner K, em Miami, transformou-se até num evento mítico da história do rock da América. Agora, o Conselho de Clemência da Flórida aprovou por unanimidade um pedido de perdão do governador Charlie Crist, que atendeu aos apelos dos fãs da banda para que fossem suspensas as acusações que o vocalista era alvo. Em 2007, os fãs realizaram uma petição para que o caso fosse revisto. O pormenor interessante é que o crime em questão remonta a 1969, quando os The Doors atuaram em Miami, no auditório Dinner K. O cantor em causa, obviamente, Jim Morrison, que faleceu em 1971. Morrison tinha sido condenado a 6 meses de prisão e uma multa de $500. O vocalista morreu em Paris a 3 de julho de 71, com 27 anos, enquanto esperava o resultado da interposição de um recurso e depois de ter pago uma caução para esperar em liberdade no rescaldo do concerto em Miami. O perdão conhecido agora chegou um dia depois da data de nascimento do cantor, que se fosse vivo faria 67 anos. Depois de morto, o nome emblemático da música internacional vê a sua folha criminal limpa. A pergunta que se impõe neste momento é: quem vai ao cemitério dar-lhe a boa nova? De resto, está tudo como de antes.